Aí eu não tô falando porque eu tô comendo, tá? Só avisando. Ah, tranquilo. Que eu tô calado aqui, eu tô comendo. Tô ouvindo vocês falar aí. Contanto que não esteja me comendo, tá tudo bem. Que é isso? Não por falta de vontade, O que isso mesmo, tá? é isso? Que Não, isso? não. Que isso? Não, pô, Cadê só o fiz um Ebony? elogio. Cadê o Ebony? Só fiz Cadê? um elogio. Um cu como o teu merece ficar vivo. Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Nerds e nerdas, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar um tema polêmico, muito polêmico. Vamos falar sobre heroínas. Tentei fazer o Gil Gomes, não consegui. Não, você é burro, cara, que loucura. Porra. Então começa de novo, vai. Eu ia falando, tem certeza que é o da Atena? Falando aí. Olá, nerds e nerdas. Nossa. Vamos falar aqui de um problema da sociedade brasileira. Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra 18, corta pra mim. É um absurdo o que acontece. Ô Percival. É um absurdo. É um mini Percival. É um absurdo o que acontece hoje nas revistas para as crianças, meu senhor. Percival, qual é a sua opinião sobre isso, Percival? DC Comics foi vista calando coisas ruins. Tá, não, vou falar com assim. Que porra, eu vou inventar. Pode? Olá, nerds e nerdas, tudo bem? Boa noite! No programa de hoje, nós vamos falar sobre super-heroínas pegadoras. Tentei imitar também aquele jornalista que eu esqueci o nome, não sei o que, é o Prim, mas... Paulo Henrique Amorim. Isso, obrigado. Paulo Henrique Amorim, mas porra, ele não ficou consigo. Igual o Celso Russo, mano, mas vamos lá. Manda ele a puta que eu pariu! Então, vou continuar a minha... forma tentativa de inventar alguém. E como eu já disse, vamos falar de heroínas pegadoras, porque não é só o Wolverine que pega o Hércules, muita gente já pegou o Hércules, e é sobre isso que nós vamos falar, porque... Corta aqui, meu filho. Isso é uma vergonha. E no programa de hoje... Mas nós qual temos é o programa, nosso... senhor Delarreta? Porra, já falei, senhor, super-heroínas pegadoras. Ah, sim, mas o nome do programa é qual? É verdade, é ele. Então, começa mais um nome. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Tá bom. Não, vai se fuder, Delarreta, você não tá afim de apresentar, então apresentou mesmo. Não, apresenta, porque eu não sei, tá, vou porra. Apresentar do meu jeito, mas vou tentar não fazer voz de broxa. É, e não tá faz essa vozinha de Man of War, não, cara. Faz uma voz de Iron Maiden, porra. Não. Tá, Zelo Miquel, porra, você é muito bicha. Tá mais pra Judas Priest, isso aí. É, ou isso. Tá bom. Assim não dá. Vamos começar tudo de novo. Fala, seus merdas aí que adoram pegar nas tetas siliconizadas das mulheres e adoram bater uma bronha para desenhos em HQ. Está começando mais um Illumicast! Eu sou o Dr. House, quer dizer, eu sou o senhor Delarry. Oh, meu Deus do céu! E no programa de hoje, nós temos o Michael Ennis, o filho daquele escritor, sei lá o que, de HQ, que também termina com Ennis. É o... Garfield. Ah, esse mesmo, meu pai, porra. Tá batizado no sangue e na Sodoma, né, cara? É, sou eu, e aí, galera? E nós também temos ele, o cara que defende todo mundo a tudo e a todos e sempre salva os que precisam. Harvey, o advogado. Atrás da mulherada que tem iniciativa, hein? E comigo aqui, ele, o nosso querido grevista que fica no amarelinho tomando chope. Quando todo mundo tem que pegar ônibus pra trabalhar no dia seguinte. Tem mais nosso é que apanhar. Querido... Aí tem querido... que apanhar. Nosso querido Dr. House. Tudo ordinário, safado. Olha o que é. Então, vamos aproveitar que tá tendo um protesto no Rio de Janeiro. Então, o amarelinho foi fechado. Nosso querido House não pôde estar na greve, tomando seu chope. Ele veio participar aqui do podcast. E eu já começo com ele, que é um doutor no assunto. Até porque é Dr. House. Não, senhor. Agora eu tenho que mudar meu apelido. Agora eu tenho que botar pós-Dr. House. Tô foda! Ah, meu Deus. Basicamente PHD. A pica ficou maior, é, né, cara? É mesmo. É, Boni, se prepara. Vai, Viagra. Não, do jeito que eu tô agora, eu vou ter que fazer um vibrador lá aqui de bengala, assim, botar na mesa. Alô, pá! Vem cá, ó, tu vai ter que desmaiar, cara. Com uma pica dessa toda, o sangue vai pra lá, fudeu, é, cara. Rapaz, é a pica da sonhadora. Nossa, foi épico. Mas vamos lá. Caraca, o que o senhor quer saber? Refinada. O que eu quero saber, Dr. House, começando com você, é... Você que entende da HQ, eu pergunto, existe tanta pegadora assim na HQ ou não? Cara, na verdade... HQ, ainda hoje, é uma mídia machista, né? Como todas, né? Não, como todas não, cara. A literatura já tenta... Já criou até um nicho de mercado somente pra heroínas, né? Você tem um lado do mercado, você tem até Jogos Vorazes, que é um best-seller bem comercial. Um nicho de estética, mas... Ah, tá. Desculpa te interromper, porque... Mas inclusive... é baseado numa heroína. Não, sim, é porque... Eu te interrompi porque... Você falou que é uma mídia machista. Eu falei, como todas, porque vai sair Battlefield 4 e pela primeira vez você vai poder customizar seu soldado e escolher entre homem e mulher. E eu tava lendo uma reportagem que o homem, vamos supor, tá todo armadurado, todo coberto, e a mulher sempre tem um biquíni... Uma roupa mais justa. Sim. Uma sonja lá. É, e a reportagem tava dizendo justamente isso, que o jogo quer ser realista, mas ele não é. Uhum. Coloca soldadas, né? Acho que é soldadas o correto. Uhum. É sexy, uhum. Porque o mercado é machista e é isso que tem que ser, entendeu? Então, aí, esse é o problema do é isso que tem que ser. Primeiro, o mercado não é machista. Quem é machista é o produtor, que acha que caga uma regra de que o mercado é assim ou assado. O problema é que isso gera um reflexo. O cara é machista, produz um jogo achando que isso vai dar certo e o jogo dá certo. Portanto, há algo no que ele pensou de início e no produto final que tá correto. Né? É só você ver a reação de todos os brasileiros aqui com a Viúva Negra no filme dos Vingadores. Desculpe interromper, por sinal, esse final de semana, sábado, passou os Vingadores na Telecine. Resolvi assistir. Basicamente, corpo inteiro com a Viúva Negra é só ela de costas. Uhum. O resto é no close do peito pra cima. Isso. A galera vibra, só criançada foi no banheiro. Tush, tush, tush, tush, tush, tush, tush, tush. Casa de show, né? É, não, é engraçado que o Harvey, quando ele vai se masturbar, ele solta as picapes, né? É. Tá certo. Que bosta, cara. É, dá mole. É podcast com House, pode dar mole. É... Mas continue, por favor. David Guetta do Sanitário. Gravidar o vaso qualquer dia desse. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Acontece primeiro que você tem duas. Nessa coisa de machismo, na verdade você tem duas posições que são diferentes. Você tem uma posição de que a mulher deve ser casta, né? Que é uma posição até bem romântica. E ou que a mulher deve ser vagaba. Então você tem, por um lado, as que são vagabundas mesmo, dão pra geral, não estão nem aí. Mas, normalmente, nos quadrinhos de super-heróis, elas são de outro país que não dos Estados Unidos. E as que são americanas e que são pudicas, castas, sempre apagam a luz antes de dar sua bundinha, aquela coisa toda. Tipo aquela mulher do Alias, Não, a mulher do Elias não, ela já é uma zona de penumbra. Porque de alguns anos, de alguns anos pra cá a gente começou a utilizar um lado cinza da história. Aí você tem a mulher do Elias, você tem a mulher Hulk, etc, etc. A mulher Elias que eu falo é daquela revista que dá... Elias, porra, que teve o filho do Luke Cage. Ah, porque o nome dela mesmo é Elias? Não, o nome da série é Elias. É a Jessica Jones. Ah, tá. Jessica Jones. É sempre, sempre um nome com... Isso. Que ela fala que não queria sentir nada, ele é um bom homem, não queria que ele se sentisse culpado, então ela só queria sentir dor, humilhação, qualquer coisa. É, aí depois ela começa a falar assim... Que delícia, cara! Tá certo. Isso que ela tem super força e voa, né? Isso, e aí é meio invulnerável. Ela tem um kit básico do herói, né? É. Super força, indestrutibilidade e voa. E agora é mais um poder, né? Aguenta a piroca de aço. Não, agora tem aquele lance. É kit básico e tem gente que defende o anjo, né? Ah, não, é. Mas o anjo... Nem o kit básico tem. Mas o anjo é uma super heroína pegadora. Lésbica, mas pegadora. Mas fala aí, vai. Vamos. Segue o baile. Não, isso é outro podcast. Porra! Continua aí. Então, e você, Harvey, o que você pode dizer das meninas pegadoras, seja na Marvel, seja na DC, ou pode até ser mesmo uma mulher que é pegadora na HQ e quando foi pro cinema... Ficou pudica, entrou pra uma religião ou vice-versa? É, são todas bem-vindas, né, pra comer esse assunto, né? Mas, a mulherada hoje em dia, ela tá tendo mais liberdade, né, pra abrir as asinhas, né? As perninhas, né? As perninhas, no caso, né? É que eu voo, né, asa, né? De qualquer forma... De qualquer forma, nos quadrinhos é a mesma coisa, né? Questão do machismo, né? Bom, só o fato do cara ter capa, usar uma cueca por cima da calça já diz tudo, né? O quadrinho é machista por natureza, né? Mas é tudo relativo, né? Veja vídeo Gen 13. Vocês lembram que Eu lembro, Gen 13. A heroína era aquela... Katniss, Fischalda, eu não lembro o nome, mas eu lembro que ela usava uma espécie de maiô verde, né? E tinha uma índia sapata lá, né? Que tava pegando não sei quem lá, que o tocha humana genérico era o gamadão por ela. E aquele gibi era foda, né? Pra adolescente, né? E é isso, eu acho que a tendência é essa, né? A tendência é... Ah, a última idiotice da DC, né? A DC só faz merda, na minha opinião. Eles proibiram o casamento da Batwoman, né? Uhum. Não tinha também na Gen 3 uma mulher que era igualzinha a vampira, com mecha, só que no caso... É a que é apaixonada pelo Grunger, né? Isso, aquele o baixinho fortão, né? Baixinho fortão que tinha... Ele alteração molecular, acho, o poder dele, né? Isso. A tendência, eu acho essa, né? A tendência é... Mas como o House falou, se não me engano, né? Vai depender do roteirista e até que ponto de liberdade ou quem comanda o puta puteiro aí vai liberar, né? O cara pôr ou não pôr isso aí. Tem aquela... Que, aliás, foi discussão no último cast que foi gravado lá da Estela... aquela dos Novos Titãs lá. Estelar. A Estelar também, né? Outra piranha nova aí, a parada aí. Ah, ela já era piranhuda, já. Ela era a mulher do Asa agora... Noturna, né? Antes, então, né? Ela era a mulher do Robin, aquele viadinho. Porra. Aí quis aprender russo, o que ela fez? Tascou um beijo no Colosso. E a Kitty Pryde, então, é a cor, né? Não, porque, pra você comer a Kitty Pryde, ela tem que estar concentrada. Pra não ficar intangível. Não, mas se a Estela deu beijo no Colosso, significa que a Kitty Pryde é porra. Mas quando a Kitty Pryde conseguiu consumar o relacionamento com o Colosso? Teve uma edição do Josh Sheldon lá, que aliás, pra mim é cômica pra caramba, acho que é quando ressuscitam o Colosso lá, eles têm um pega lá, daí de manhã eles acordam com o café da manhã, só o Wolverine olha pra eles, né? Finalmente, viu, fala de um jeito assim, os dois é um pouco foda, cara, né? É a expressão facial, o cheiro, né? O cara dá uma olhada, finalmente vocês fizeram isso, uma coisa assim ele fala, né? Caraca. Ela fica vermelha pra caramba lá, e o Colosso, tontão, também sai de perto, né? Vamos Wolverine olha e fala, 20 anos de curso, hein, Colosso? Pô, pelo amor de Deus, hein? É, mas cara, mas uma cena do Wolverine que eu gosto foi quando eu tava lendo X-Men, Extraordinários X-Men, número 1, com... Ô, Delahir, desculpa, mas não é um podcast sobre assuntos homossexuais. Tá bom, então. É um podcast sobre mulher. Então vamos lá, então. Continue falando aí. Vai lá, Enes, você não falou de mulher ainda. Não vale falar da sua mãe. É, pelo visto não... O quê? Porra, caralho, qualquer coisa sobre mulher pegadora, cara. É, sou eu agora? Sim, sim. É. Ah, foi mal, pô. Cara, então, eu acho que, assim, algumas HQs, não sei se vocês já chegaram a ver, elas... Como é que eu posso explicar? Algumas HQs, elas são de nicho, sabe? Elas têm casaizinhos e tudo mais. Uhum. E elas ficam nesse de casalzinho porque as próprias pessoas que leem gostam daquilo, sabe? Às vezes, pô, boa parte da HQ é de casalzinho mesmo. Os próprios X-Men, algumas HQs do X-Men são assim. E isso é de nicho. Tem um público que gosta de ver mais sobre os casalzinhos do que as brigas, sabe? Então... Quando ele vai pro cinema, né, cara, eles têm que generalizar tudo. Então, se eles botarem todos esses, vamos dizer assim, erros deles, né, que são, às vezes, botar uma heroína mais exagerada e tal, eles têm que fazer o resumão da heroína. Então, eles vão lá e já transformam a mulher numa mulher, ela é sensual, mas nem tanto, ela é isso, mas nem tanto, entende? Eles podem explorar o corpo dela com takes e câmeras, mas eles não exploram tanto esse lado das mulheres, porque eles têm que fazer um resumão, né? Mas, por exemplo, Jovens Titãs sempre teve isso, né? Esse mimimi lá de casalzinho e tal, sempre teve, sabe? Chegava algumas vezes até a ser chato. Uhum. E aí, mas é isso mesmo. Sabe quem eu lembrei agora? É da Emma Frost, cara. Emma Frost, é. Essa é a mulher mais foda que tem, né? Ela é do tipo que... A Emma é fraca, cara. Emma é fraquinha. Não, mas ela é decidida, pô. Ela decidida, só ela quer. Cara, não tem mulher mais... Ela usar o decote dela, né? Olha, na marca, ela só se veste que nem vagaba, cara. Mas o histórico dela é fraco. O histórico dela é fraco mesmo. Vamos falar a verdade. Ela é snobzinha. Foi rainha branca, né? É aquela que, pô, não engole, entendeu? Então... Já não rola. Cara, que isso, duvido? Cara, a Rainha Branca, cara. Pô, a líder do Clube do Inferno, ok. Ela só paga de gostosa, ela só... mas chega na hora fica pegando pau com guardanapo. Isso. Estrela do mar. Nossa. que bunda, boa ajuda. Que bunda. Você falou que a Emma Frost é tudo isso. Ela paga de poser, né? Uhum. Dá pra todo mundo, na verdade não dá. Mas eu queria saber o seguinte. Tem assim, dá pra classificar em dizer 5 ou 3 ou quantas vocês quiserem sobre quem são as verdadeiras pegadoras ou piriguetes, como a própria Rainha Branca, porque só anda com uma roupa... Quer dizer, não anda com roupa, né? É um pano que ela tem, e tem aquelas mineirinhas, aquelas comportadas, gostam de passar papel de comportar, mas na verdade dão igual mais que chuchu na serra. Cara, você tem assim, você tem aquelas que pagam de certinhas e não são, né? Você tem as habilidosas, tipo a Jessica Jones. E a Mulher, né? Gato. Mulher, né? Gato. Não, mas falando só da Marvel, né? Vamos tentar separar por editor, que aí fica mais divertido pra nós pensar. Você tem as vilãs também, tem muita vilã que é vadia toda a vida. E você tem o ápice da dadeira, que é a Mulher Hulk. A Mulher Hulk, ela estoura o fodômetro. Não. A Viúva Negra, tem Elektra também. Elektra pegou o Demolidor e o Wolverine, né? Elektra pegou Não, peraí. Elektra pegou o Demolidor. A Elektra que pegou o Wolverine não é Elektra. Ah, é aquela... Porra, Não. Elektra morreu na última saga que o Frank Miller escreveu. Depois disso, não existe mais Elektra. Ah, vem cá. Ela não ressuscitou, não, igual as outras? Não. Não faz isso com a Elektra. Coitado, o personagem tão... Não, porque eu sou... Então aconteceu a mesma coisa com o Capitão Estelar, não, o Capitão Marvel? Não. De fato, não. Morreu? O que aconteceu foi o seguinte. ressuscitaram sim a Electra, tá? Só que o criador da personagem afirma ainda, os Sete Ventos, que ela morreu. Tá. E como foi uma das poucas histórias boas que eles, que o Frank Miller escreveu... Olha... Então a gente tem de, pelo menos, dar um crédito pro velho, né, cara? Poxa, agora lembrei de uma mineirinha mesmo, não é? Aquela que fala Tramps, a Mulher Invisível. Ah, pô, pior que é verdade. E o pior, e o pior da Mulher Invisível é o seguinte, se quando ela se... envolveu com o Namor, se envolveu com... Não, ela pegou o Doom, o Reed, o Namor, né? Em realidade alternativa, ela já pegou o Ben Green. É, essa aí só tem carinha de boa mãe. Ela pegou o Ben Green? Não, mas numa realidade alternativa. Ah, tá. Não é uma história que conte para a cronologia oficial. Ela chegou a pegar o Nathaniel, o pai do Reed? Bem. Vocês lembram disso? Eu não duvido, viu? Eu tinha um gibizinho, época de gibizinho, que era a história do retorno dele. É. Parecia rolar um clima do pai dele com ela. É, sempre. Bizarro, né? É. Não, o que é mais engraçado da Mulher Invisível é que quando ela se vestiu de vagabunda, né? Que ela foi aquela... É. De 90? Não. Antes disso, uma história do John Pierce. Não é quando... Eu não li, mas eu lembro das pessoas falando que ele volta e vê ela vestida daquele jeito, tipo, que isso? E que não. E que não com o quarto, decotado. Não, isso daí é anos 90, já. Piranha. Eu tô falando da história do John Bini, que ela se vestia assim, ó. Vou mandar a imagem aqui pra vocês. Lembrando, eu ainda venho aquela imagem clássica quando é John Bini, né? Não, vou mostrar pra vocês. Peraí. Essa é mineira, essa aí aqui, ó. Faz um pão de queijo completo. Ah, peraí que eu não pegou na imagem. Hoje tá difícil aqui. Que ela se chamou na época de Malice. Vocês terem uma... Malice. É, ó, dá uma olhada nessa imagem. É uma história do John Byrne, na época que ele inseriu a mulher Hulk no... Caralho, que porra é essa? Caraca, sadomasoquista, cara, que isso? Exatamente. Detalhe que nessa história ela não pegou ninguém. Redderish tá... não tá... não tem aí quando, pouca coisa na cama, né? Aí quando ela se vestia dessa maneira aqui, aí que ela pegou o Doom, ela pegou o Namor, ela pegou... Se duvidar, pegou até meu pai. Isso aqui tá com muita cara de fetiche de escritor, de desenhista, né, cara? Tá. Não é? Até o cabelo é de alguém que esse cara quer, maluco. Eu tenho certeza. Olha isso, cara, não é? Fala a verdade. Tá. Isso é muito fetiche, cara, de desenhista. É só foda, né? Tipo o Tarantino, tá ligado? Com aquela mulher lá do Kill Bill. Mas, é tipo isso, sabe? Mas aí que tá. Aí você teve realmente. Ela era mineirinha que só, né? Porque pegava só nas encolhas, né? Quando ela se vestiu de vagabunda, não pegou ninguém. É a lei da vida, né? É a lei da vida. E a freira tá sendo aí. Sai igual a freira, nego, boladão atrás Fira. Dela. Fira. É. E nessa época ela usava um cabelinho a lá Zezé de Camargo e Luciano. Quando ela usava... Sério, aqui, ó. Ela usava mullet. Mullet. Olha aqui. Ou então Fábio Júnior, se você preferir. Dá uma olhada nessa imagem aí. Caraca, cara. Isso é muito anos. Cara, isso é muito aqueles seriados que sempre tinha uma mulher meio banho. Não, só anos 80. Não, 80, cara. Cara, 80 John os bandidos é... pegam punks, cara. Tem que entender isso. O John Bean é 880, cara. Ou desenha bem, ou desenha uma merda. Ah, cara. Sim. Ai, que horrorosa ela. Sim, mas é assim mesmo. Bizarro, cara. E aqui. Não, e aqui é um desenho do Paul Ryan, que é uma história que eu acho que não foi publicada no Brasil. Que depois disso a Susan voltou normal, coisa e tal, mas teve uma vez em que ela foi pra um lugar em que ela encontrou esse lado da personalidade dela e esse lado se uniu a ela. A pô, ela. Tá encarcada. Exatamente, é. Ela conseguiu o fato de se comer a si mesma. Que isso, cara, é verdade. Cara. Ah, beleza. E ainda, ainda dizem que essa mulher não é uma piranha, não é uma biscate. Diversão pra toda a família, né? Exatamente. Jack Kirby deve estar remoendo tudo. Nada, cara. Essas ideias malucas são legais, cara. Quando o nego pira na batatinha de verdade é que a gente gosta. Outra piranhona também é a Vespa. Essa no universo supremo, universo 616, né, que fala, né? É, não, porque foi a Vespa que derrotou o Hulk no Ultimate. É, entrou na cabeça dele lá. Não, ela aparece na frente dele pelada. Também ah, teve tá. essa fase. Não, a Vespa, Vespa é bizarra, cara. Ela não, ela até na época do Jack Kirby era meio... É, não tem... Meio... Não tem... Fútil, né? Demonstrava ser fútil, né? Olha a ideia do machismo, né? Roupa, só falava de visual, isso, roupa. Exatamente. Ela era designer dos Vingadores. É. Ela que desenha, ela por um tempo, ela, foi ela que desenhava os uniformes dos Vingadores. Né? É outra, né? Apanhou do Jaqueta Amarela, isso. né? Isso. Tomou uns pipocos do Jaqueta Amarela. Aí, ao invés de se separar dele, não. Tentou uma reconciliação. Ela se envolveu com... O Jaqueta Amarela não é o cara da Vespa que bateu na isso. Vespa? Isso. É o Hank Pym mesmo. É, Hank ele, Pym. Ele tem crise de personalidade, né? Quando usou a Jaqueta Amarela, exatamente. Né? Ele tem problemas. É, deixa cara... Deixa eu ver se eu entendi. A Vespa é mulher de malandro. Isso. Apanha, mas continua junto. Isso, é. E ainda faz isso aqui, ó. Ainda faz isso daí. Ela saiu com o Capitão América no Universo Ultimate. E... Caralho, eu já vi. Isso daí que não é no Crise de Identidade? Não, isso é no Universo Ultimate. Suprema, ela é uma japonesa oriental, ela... né, aí, né? Que maneiro, cara. Isso aqui foi muito. Japonesa oriental é meio. E no universo corrente, né? Que ela ressuscitou, quando ela ressuscita, ela faz isso daqui, ó. Ela já mostra pro marido dela que ele é corno. Pronto. O House tá afiado, né? Outro que tá on fire hoje. Caralho! Pirei. Thor, Capitão América, o Homem de Ferro não conta. Não, o Homem de Ferro é só um jogador. É verdade. Agora, quem é o de vermelho aí? É o marido dela. É o marido dela. Olha a cara de idiota. Agora, dele, olha na cena abaixo. Olha como é que desenhista de quadrinho é tudo uma raça dos infernos. No desenho abaixo, tá o Thor mostrando a bunda da Vespa. Os caras são foda. O Golias olhando pra bunda, o Homem de Ferro olhando pra bunda e o Capitão América olhando pra bunda e sorrindo. É mesmo, né? Cara, isso é meio subliminar. Se você for ver os olhos do Capitão América, que são os mais afastados, ele tá olhando pra isso mesmo. Que isso, pode né? Criar. É, compadre. É a galera toda, né, cara? A galera, a massa. Vem cá, isso é um estilo, é um estímulo a fazer bucaque? Ah, é contigo, cara. Ué, a mulher pegando quatro aqui, cara. Cara, mas o... Cara. Fazer o quê? O Homem-Formiga tá com uma cara de Jim Carrey, do Debi Lloyd, cara. Aí, cara, não, vamos combinar que ele não é um personagem, né, dos... É. Dos mais, assim, ó... Então falando que ele vai ser o ator, um dos possíveis é o Jason Goldberg, aquele do Batman Dark Rise, né? Não. Ó, vou mostrar pra vocês a cena completa aqui do Ultimate. Pra vocês tentarem entender. Ultimate é foda pra caramba. Ó, cara. Tá aí, ó. Sai Capitão América. É não, no Ultimate ela é mó piranha, vadia mesmo. Piranha, ela pega geral e cospe no prato que come, porque ela dá um esculacho no Capitão América depois. Porra, do tipo, paga de gostoso, não é nada? Não, vira pra ele, não, eu gosto do Hank Pym, porque sabe como é que é, né? Ele controla a altura, ui. Que isso? Caraca. Você só faz cócegas, amigo. Então podemos dizer que o Capitão América tem pinto pequeno, a tá pipa certo. Do vovô não sabe mais. É, não sei se vocês já ouviram aquela piada do... A piada do negão que foi se alistar no exército? Esse do Capitão América, vocês já ouviram essa piada? Não, chegou no tiro de guerra lá, né? Ficou pelado, não tem que ficar lá, né? Que o capitão passa, né? Enfim. Aí ele, o capitão, o sargento chega e fala, ele vai olhar, ó, o documento do negão é praticamente um botãozinho de roupa, né? Aí o sargento fala, ô negão, que história é essa, negão? Que é isso, negão? Aí o negão fala, viu, sargento? Eu vim pra servir o exército, não pra fuder. Todo dia tem uma merda. Eu sou ruim pra contar piada, cara. Eu sou ruim pra caramba. Que isso, cara? Não, beleza. Eu tô rindo aqui no baço. Isso é uma merda, pai. No baço, eu tô rindo. E tem... Por dentro eu dei uns três pulos aqui. Não, cuidado, tu já falou besteira hoje, hein, garoto. Cuidado. Estava gravando. E também tem aquelas que não são super-heroínas, mas são reconhecidamente pegadoras, né? Mary Jane Watson. Cara, eu ia falar isso agora. Mary Jane Watson é pegadora? Cara, olha só, ela pegou só do núcleo do Homem-Aranha, tá? Flash? Ela pegou o... Não, o Flash ela pegou? Não, não pegou o Flash. Pegou o Flash. Pegou na época do colégio. Não, ela pegava o Harry. O Harry também. Ela pegou o Harry. Ela pegou. Não, ela não saía com o Flash Thompson na época saía, do colégio? Cara. Não, cara. Eu acho que saía, velho. É, eu acho que era com o Flash Thompson. Talvez no filme, cara. No, nos quadrinhos eu não lembro. Não. Eu lembro que ela pegava o Harry. Ela pegou o Puma. Esse eu não conheço. Você não conhece o Puma? Puma? Rosa, você não morria um pouco por dentro quando a Mary Jane pegava alguém, não? Não, cara, eu não morria. Ah. Cara, é o amigo da vizinhança sendo traído. E daí, cara? Ele é um merda. Ué. O Homem-Aranha é um merda. Agora. Não, cara, ele é um merda, mas é um merda que nós adoramos. Mas é um merda. Então, é isso aí. E o pior é um merda que merece uma supermodelo. E o pior de todos, Mary Jane pegou Bruce Wayne na Marvel e sem crossover. Tá aí a prova. É isso. Tá aí a prova. Ah, eu já ouvi falar desse negócio. Tá aí a prova. Puta. Que isso, caramba. É mole, deixa eu ver isso aqui. Entendeu? Mary tô jogada pegava sujo, geral. Eu já tinha ouvido falar desse negócio aí. Ah, mas na verdade ela só fala Bruce. Né? É, ué. E você tem alguma dúvida de que Bruce se trata? Ah, é ele sim, é ele sim. Só porque tá na cara. Caraca, a Mary Jane tá meio década de 20, né? Aqui, né, cara? Pô, finalzinho dos anos 80, cara. Ela tá meio vintage aqui. Foi quando tiver na solução de fazer o casamento. O Homem-Aranha é muito emo, né, cara? Ele ali sentado, a mulher saindo com o Batman. Exatamente. Ele ali sentado, chorando. É, fazer o quê, né, cara? Ainda tem gente que fala que o Batman é viado aí. Pegou a Mary Jane Watts. Vai falar o quê agora? Verdade. Tem? O cara é um espião. Amando do Batman. Tem a nossa amiga Gata Negra, né? Ah, Gata Negra. Falar nisso, qualquer. Putona. Não, você coloca qualquer um com gato. É sair pibiscado. Porra. É verdade. Sai. Uma coisa que eu tava lembrando falar desse machismo todo, eu lembro que quando lançou os 952, o Gibi da Mulher Gato era praticamente disso. Sim, eu vou falar sobre era isso. Era praticamente fanservice. Ah, okay, eu vou falar sobre isso no ano 1 dos 952. É, aconteceu isso muito, cara. Porque minha próxima tarefa é falar sobre o Batman. O Batman. O título do Batman. Mas deu... Não, pode até começar, porque logo no começo, com os 952, rola uma pegação forte com o Batman rola e a Mulher Gato, né? Rola um TDTT e ela reclama. E ela reclama. Não teve antes. É, ela reclama. Aproveitando a pergunta, falando de DC e 952, a Mulher Maravilha é uma mineira ou é uma piriguete? Peraí, depende. Ah, tem isso. Antes dos 952 ou depois? Pode ser antes e depois. Depois ela é uma mineira, Não, depois ela é uma mulher decidida, na verdade. Ah. Porque ela vai... Não, ela vai e esculacha, cara. Ela vai e manda na lata do super-homem, ó. Eu vou pegar o Oreo e você que se foda, meu. Entendeu? Tá desse jeito o negócio? É, ela tá decidida, porra, ao extremo. Eu não... Ah, essa foto que você mandou é a mais comportada. É, tem uma pior. Tem uma antiga, que antes do 952, já foi polêmico, ela retirou a roupa dele. Isso tá meio exagerado, né? Esse desenho tá meio exagerado, o Batman tá igual o Goku, cara. Como assim, igual o Goku? Cara, tipo, ele tá com um músculo muito exagerado, todo, sabe? Ele tá muito exagerado esse desenho. Ela não, ela tá bem feita, tá bem desenhada. Agora, pô, aqui, até a panturrilha do Batman parece... Ah, esse desenho que o Raul colocou. Foi antes do 52. Não, gente, não, foi? Não, 952. É que. Ah, essa página é maneira. 952, ó. Isso tudo são 952. Se vocês publicarem isso no site, é só a galerinha no FEP depois, né? Com certeza. Ah, mas uma coisa que me falaram é o seguinte, cara. A Mulher Gato, ela não. Ninguém tem chance pra Mulher Gato, só o Batman, cara. Não. Então ela não é piriguete. Não, não, que, rapaz? Aqui, ó. Peraí, deixa eu provar aqui. Ele fez uma afirmação. Ele está redondamente enganado, porque diz que aquele viadinho pegou a Dona Catwoman. Ah, é? E se você lembrar, na origem, era prostituta. Ela era prostituta, segundo Frank Miller, no ano 1. É, era sim. É, exatamente. Nessa versão nova, não. Nessa versão nova, não. Deixa eu até fazer uma pergunta. A Mulher Gato, ela é piriguete total, não é? Cara, não. Não. Ela teve o caso. Não tanto quanto parece. É, cara. Não tanto quanto parece. E na década de 90 teve o caso com o policial, sim, também, sim. Na época que era o Jack Dixon que escrevia. Isso. Também. E o Jim Ballant que desenhava. O Lala. Né? Desenhava gostosa. É. O Lala. Desenhava... Mas, House, uma coisa que eu tava falando da Mulher Gato, não era nem o quesito ela pegar ninguém ou não, sabe? O negócio era dela mesmo, era que a HQ dela era baseada na exploração mesmo do corpo dela. Sim, sim. Tipo assim, ela virando Mulher Gato, tipo, tem um close dela pulando assim na janela e trocando de roupa enquanto pula na janela, sabe? Sim. Tipo, era bem fanservice mesmo, sabe? Pra galera. É, o pessoal até falou disso, cara, o Gibi vai ser isso aí, cara. Quer comprar, compra. Isso aí você vai esperar, isso aí. Mas vários... de vocês que... Viu, Raul? Vocês estão acompanhando o Novos 52? A Mulher Gata, ela ainda é a criminosa ou uma anti-heroína que ajuda o Batman? Cara, ela tá meio lá, meio cá, sabe? Ela tá esquisita. Você não consegue definir um status assim, não. Ela é uma ladra. Porque tem edição que ela é ladra e tem edição que ela ajuda outras mulheres. Tem edição que ela é. Que ela ajuda a Aves de Rapina. Então. O status dela é meio complicado. Eu ainda sou da época que eu li, que é da época do Jim Ballant, né? Que ela era ladra, né? Ladra profissional. Ela, né? ela até fazia alguns atos heróicos, mas se surgisse uma joia no meio, fodeu. É. Agora vem cá, uma dúvida. Por acaso, a sensação que eu tenho é que a Mulher Gato barra Selina, ela tem uma queda pelo Batman. Sim, é porque uma ela. Uma queda forte. Só que o Batman, na verdade, não sei porquê. Ele tem uma queda, é pela Talia Gu. Não, cara, o Batman é eunuco, cara. Batman não tem queda por ninguém, cara. É o complexado. Ele é a noite, cara. O Batman é a noite. Pô. É o cara complexado. O Batman é o seguinte, tem um crime em Gotham, primeiro ele faz FAP, depois ele vai lá dar porrada nos caras, entendeu? Uma relação de amor e ódio. Porque assim, ele pegou a Talia Gu, ok. Né? Teve o filho. Aí teve lá o Damien. Mas o filho só veio porque ele falou só a cabecinha ou porque a Talia falou, não, confia em mim, minha tabelinha. Não. Ele consumou o fato na saga O Filho do Demônio. Imagens para provar. Ali mas a Talia, ela ficou, na verdade, contando com a tabelinha, né? Não. Eles se casaram, cara. Ah, é mesmo? É. Eles se casaram nos anos 80. Pô, e a Talia também é outra biscatona, também pegou o Bane, né, também, né, chegou a ser a escolhida do Bane. Pegou, mas isso já foi anos 2000. Escolhida não, né, o Bane foi lá e... Você é minha, terra. Piranha. Sua piranha. É, falando em russo, né, sua piranha. Aqueles knock-knock lá estranho da fala do Bane. Aqui, ó, a imagem que comprova o fato. Aí sim, hein. Tá vendo? Ah, eu, esse daí é o bruxo de batalha. Isso, consumando o fato. É o filho do demônio, né? É o filho do demônio. É, eu tenho um antigão, achei no sebo. Eu tava querendo comprar, tava na Saraiva encadernado. É, há pouco tempo saiu pela Saraiva uma republicação. Mas eles vivem se enroscando, cara. Eles vivem de lesco-lesco, o Bruce e a Thalia. Já o caso da... Agora, uma pergunta, aí, a Thalia sabe... Você tinha perguntado lá da Mulher Gato, deixa eu explicar agora. Sim, aproveitando, pegando a Thalia, se ela é pegadora ou não. A Thalia sabe que o Batman é o Bruce e a Selina sabe também ou não? Tá. Sabe. Pô, amigo, amor de pica, né? A Selina, é porque a Mulher Gato deu pro Batman e depois a Selina deu pro Bruce Wayne e ela... Não. Não, ela deu pro Batman, ela casou com o Batman, com o detetive. Aqui, ó, outra cena da Selina com o Bruce. É que, aliás, o Ra's al Ghul chamava ele de... Detetive. De detetive. Não sei se ainda faz isso no 52, mas... Não, ainda não apareceu o Ra's al Ghul. Vai aparecer agora nessa saga do Forever Evil. Pô, maneiro esse desenho. Viu, essa arte tá boa pra caramba. É, agora o outro vai pedir licença e fazer fap-fap. Você só ouve a porta do banheiro fechando tudo com força. Vou ali, galera. Agora, o caso da Mulher Gato, cara, é o clássico amor de pica, entendeu? Ela vai namorar outros caras, mas quando ela viu o Batman, ela treme na base. Entendi. Não, ele é o Batman. Né? Como tem também a Na DC você tem uma ninfomaníaca, que é a Canário Negro. Mas Canário Negro não é a... Cara, não é a mulher do Arqueiro Verde? Exatamente. É o casal mais da hora dos quadrinhos. Os dois, é todo gibi e os dois estão na cama. Já começa na cama, já. Às vezes começa o meio do gibi na cama e o final também. Arqueiro Verde é outro promíscuo. Não, Arqueiro Verde é... Arqueiro Verde deve ter gonorreia, deve ter... Por aí, né? Sífilis. E o Tony Stark também, e aí? Mas ele é alcoólatra, hein? Mas também ele é homem, tá falando das mulheres. Ele aí nunca ficou pobre, o Oliver Queen ficou pobre e teve uma filha com a Japa. E mesmo assim a Canário Negro deu pra ele, é brincadeira. A Canário Negro também era bizarra, cara. Escatou, né? É Jubileu. Jubileu é filho. É Lolita? É Bi. Lolita. Jubileu é Lolita. Aqui, ó. Olha, sente o drama da roupa de casamento da Canário Negro. Dá uma olhada nisso. Comente. Porra. Mesmo, cara, né? isso que eu curto, o Arqueiro Verde, a cara dele. Olha a cara dela. Esse cara é muito doente da cabeça, cara. Tipo assim, é, né? Tipo, a gente é o mais estranho. Tipo, a gente é o casal mais estranho do mundo. Isso que eu quero dizer. E o mais estranho é que esse desenho aí é da Amanda Quiller. Ela é desenhista, foi uma mulher que desenhou isso. É, foi uma mulher, né, cara? Aquele desenho mais fofinho, né? É a mesma mulher que desenhou a Pro. Lembra da Pro? Mas eu acho que a Canário Negro só tá assim por causa da característica da minha arrastão. Ah, não é porque ela vai dar até dizer chega pelo Arqueiro Verde, não, né? Não. É que você não leu a história. Não. Tá certo. E tem as adeptas do sexo violento, né? Na Marvel, por exemplo, você tem a Elektra. É mesmo? O primeiro encontro que a Elektra com o Matt Murdock, meu Deus, rapaz. Vou te mostrar o estado do quarto aqui, peraí. É realmente, o House veio preparado pro cast, né? Vim, tá armado até os dentes. Tô lembrando da minha adolescência, rapaz. Da adolescência de leitor de quadrinhos. Era uma maravilha. Cadê a cena do... Quem fala disso é o Grant Morrison, né, cara? No documentário dele, né? Não, mas aí que tá... Quem teve a ideia de pensar um relacionamento sexual entre um herói e uma vilã foi o Frank Miller. O Frank Miller, ele fala isso num dos eixos do DVD do Demolidor, que é só pra isso que o filme presta. Que ele fala, quando ele concebeu a Elektra, além de ser uma personagem mítica, o problema dele era... Como seria um relacionamento entre uma vilã e um herói? E esse foi o ponto de partida dele, né? Enquanto isso, eu tô enrolando aqui também pra achar a porcaria da imagem. Então... A Elektra, ela é muito... Ela, pra mim, ela é uma das mais queridas, assim, vilãs, né? Vilãs e tal. Assim, as pessoas gostam muito do personagem dela. Tipo, caraca, Elektra e tal. Tanto é que quando saiu o filme, a galera ficou maluca achando que ia ser... Sim. Melhor do que aquilo, né? A Jennifer Garner tava da hora, cara. Beijo lésbico ajuda o filme. Beijo lésbico? Lésbico ajuda o filme. Qual beijo? Ah, tá, entendi agora. Xixi. Não, nem isso ajuda. Nem isso ajuda. Ah, eu ia ter que pegar a revista pra colocar a imagem. Eles se encontram a primeira vez no quarto do Matt, né, na faculdade. E o Fog Nelson, né, que é... Era o lado do Fog Nelson. É isso. E o Fog Nelson, no dia seguinte, ele chega no quarto, ele olha. É cara de idiota. É. Tudo rebentado. E pergunta: o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E tá o Matt Murdock com a cara de bobo. Sabe qual é? E o quarto arrebentado. E o quarto todo arrebentado. Da hora. Ou seja, pegou no. Pegou no ventilador de teto e fez pirocóptero. É brincadeira. Cheio de ódio. Cheio de ódio na ideia. Ou como diria um amigo meu, o negócio foi no couro, no pelo, né? O negócio produziu um casaco, né? No final das contas. Pô, quem mais? Tem a Viúva Negra, né? Mas a Viúva Negra... É, isso que eu ia perguntar. A Viúva Negra tem cara de ser mineira. Não, ela era vagabundaça. Pegou o Demolidor. Ela pegou o Demolidor, aí parou de pegar o Demolidor, deu pro Hércules, por um breve momento lá na saga dos campeões, né, no grupo dos campeões. Aí largou o Hércules, pegou o Tony Pinga, e isso porque ela era casada com o principal herói da Rússia, o Guardião Vermelho, né? Ou seja... Aliás, tem a cena de sexo do Supremos, volume 2, com ela e o Tony Pinga. Não, tô falando do universo 616. Não, mas dizendo que ela é piranhona, sempre foi. Não, né? sempre foi. Caraca, ela era demais. Ela pegava geral. De mineira não tem nada. É. Eu jurava que ela era... É, mineira. Não, cara. Aqui, ó. Vou te dar imagens, como diria o Datena. Aqui, ó. Isso anos 70. Caralho, já nos anos 70. Anos 70. É, o negócio começou cedo, puta. Olha lá, a Natasha, época de LSD dos quadrinhos. Aí. Natasha com o Matt Murdock. O Demolidor, é. É, pera aí. E o Hércules, é o Hércules ali no fundo? É, o Hércules ali de voyeur. Calma aí. E o Capitão América também. O Capitão América tá comendo o Hércules, na verdade. Ah, só dá pra ver o quê? Dá pra ver nada ali atrás. Gente perturbada. Ah. É, meu irmão, de voyeur ali. Pera aí, vamos lá. O problema é que tem muita imagem que, ó, década de 90. Eu vou meio fora de ordem. Década de 90. Lembrei de uma pegando outra da Marvel. O arqueiro... Foi mal, errei aqui. O filho do arqueiro. Não, o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. É, na época dos Thunderbolts. Ela chegou a achar que tava grávida, não tava? Uma época antes de acontecer a dinastia. Não, isso foi a Árpia. Cara, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. As HQs só mostram, vamos supor, a Natasha pegando o arqueiro, o Gavião Arqueiro, e você leva a crer que eles fuderam essas merdas todas, ou em algum momento tem algum problema de relacionamento do tipo, porra, tu ficou comigo hoje, amanhã tá com fulano? Não, problema de relacionamento, na verdade, não tem, não. Entendi. Não libera geral, né? Não, o negócio é mais free like a bird, assim, meio... Pô, sabe em outra que, que segue o estilo? A Tempestade, a Aurora. Não, Aurora... Ela pegou Foge, o Ciclope... Mas ela é mais mineira. Que tinha tempo. O Pantera, né? É. Aqui, ó, pra você que gosta da pegação. Viúva Negra pegando uma cocota. Né? Caramba. É, cara. Não, pegou mó galera. Mó povo. Passou, cara. Né? Passou o cartão. Passou o carro, né? Em todo mundo, né? Ela era que era, mano. E ó, além de pegar o Capitão América, ela pegou o segundo Capitão América. A gente não pode esquecer disso, que ela era apaixonada pelo Soldado Invernal. Soldado Invernal? É. E depois se tornou... Essa foto aqui dela beijando essa mulher é quem? Ela? Não, tá. É a Natasha. Não, a outra eu não sei. Tá. Não me lembro. Um figurante de filme pornô. Não me lembro da história. Não me recordo. Ouvinte, ajuda. Só lembro dessa parte. Tá certo. A gente só lembra do que é importante, né? Verdade. A gente tem esse problema. Ah, ela dando beijo no Bucky? É, no Bucky. É. Cara, sabe uma também? Que lembrei, só que eu tô tentando lembrar o nome da a que casou com o Rick Jones. A Marlo, porra. A Marlo fez... A Marlo fez filme pornô. Hulk, Rick Jones, vai metade do planeta. Hulk cinza, né? É, Hulk cinza. Caramba. O cara mais canastra da Marvel. Isso. Como é que era o nome dela? Marvel. A vampira só não é... É pega geral por causa do poder dela, né? Não, senão já pegou Magneto. Não, mas a verdade é porque por causa do poder dela, ela tá sempre explodindo, né, cara? Ela tá sempre pronta, né, cara? Não, e o pior, mais uma vez, né? Mais uma vez, a mulher é ex-atriz, pornô, aquela coisa toda. Olha como é que ela se casou, ó. Amada, né? Não, olha como é que foi o vestido de casamento da moçoila. Aí sim. Já tava preparada. É, aham. É do Gary Frank, é, né? É, Gary Frank. E olha aí, comportado em comparação ao da Canário Negro. Agora, maluco, sabe uma parada que eu não entendo? Fala. Olha o vestido da mulher Hulk, né? Não, né? Não, né? Ah, não, é verdade. Mulher Aranha também, olha, mulher. Não, uma coisa que eu não entendo é por que o Steve Rogers tá de capacete, máscara. Pergunta. Tem pergunta. É porque o Steve Rogers. Assim como a Mulher Aranha. A Mulher Aranha também. Agora, cara. Olha a melhor parte. Despedida de solteiro de Rick Jones. Ah, esse é clássico. Tem a capa do Gibi, né? Que é... Não, mas aí é a cena. E quem é o Dick Jones? Caramba! É o de roxo. É o garotinho. Cara, é o Cid aqui do Hulk, que também foi do Capitão América também. Foi do Capitão Marvel. Ele foi parceiro profissional. Ele era chamado de parceiro profissional, né? Ah, isso. É a Marvel, cara, tá foda pra caralho. A cara do Hulk. Ah, é isso mesmo, eles foram assistir um filme, não. Eles foram assistir um filme. Parece aquele moleque chuvenista, tá ligado? É. Vez mesmo. Agora, olha que gay, o Capitão América, escondendo o rosto, cara. A despedida de solteira é essa, os caras iam fazer, ver um filme pornô. Isso. E a mulher do filme pornô é a noiva do cara. Isso, é. Porque ninguém viu o filme antes. Ah, tá. E o cara casou depois com ela. Casou. Que é a foto anterior. E agora, olha a frase do Visão, né? É a sua noiva? Tá muito orgulhoso. Cusão, Visão. Não, e o Visão é o mais filho da puta de todos, porque ele pegou a Feiticeira Escarlate. É. Teve um filho sendo um robô. Isso. Falar nisso, o Homem-Aranha, né? Engraçado na Vingadores da Queda, que todo mundo, o Visão é isso, é aquilo, nego reclamando, e o Visão, Aí o Homem-Aranha fala assim, pô, ele ainda é um robô, né, cara? Aí todo mundo fica meio bolado com o Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha falou, pô, se eu estivesse me relacionando com um robô, eu não sei nem o que vocês iam falar de mim, né? Ah, eu lembro disso aí. O Homem-Aranha, pô, cara, só chega pra avacalhar o plantão dos outros. Cara, o Homem-Aranha é um que, porra, poderia ser maneiro sacanear se ninguém continuasse no lance de sacanear. Tá? Ele é engraçado desse jeito, essas fases novas. Tem uma frase do... Peraí, agora... Tempestade aí, é outra filha da puta. Do Universo X-Men. Pegou o Ford. Pegou o Ford, pegou o Ciclope, pegou o Wolverine, O Wolverine eu sei que pegou num alternativo. Não, pegou também há pouco tempo. É mesmo? É, o negócio aí é amizade com o negócio. Ou seja, pelo visto, no X-Men ninguém é de ninguém, né? No X-Men ninguém é de ninguém. Você chega na idade adulta, tem que liberar tudo. Até a orelha. A única até agora que ninguém pegou, porque não quer, porque também a HQ não deixou crescer, foi a Jubileu. Isso, por enquanto. Findeu ela. Virou vampira. Sempre... Virou vampira, perdeu os poderes de vampira. Virou vampira. É verdade, ela virou vampira. Que merda. Não, mas ela já voltou a ser mutante e... Mas vamos falar da Mr. Catra, cara. Por favor. Vamos começar. Mulher Hulk. Essa é a rainha da merda. Não. Mulher Hulk ou Mr. Catra. Ó. Primeiro TDTT com Hércules. Aí cansou do Hércules. Fanático. Quero ver se colocar de sai. Isso mesmo. Tem que ser o marombado da academia. A mulher é resistente, hein, porra. Agora, olha a cena. É sempre o mesmo jeitão lá, cara. É isso aí. Gozei. Não, legal mesmo é que ela saiu do Hércules pro Fanático, né? Exatamente. Só tem uma parada de errado nesse Fanático. Aí, teoricamente, ele deveria estar magro raquítico, né? Por quê? Porque ele tá sem a piada desse Thorac. Não, cara. Nessa época ele era o Fanático. Ele só tirou a armadura. Tá. Esse daí é quem? Esse daí é um merda qualquer que merda não deu conta do recado. Eu tive um espasmo, involuntário, pequeno espasmo voluntário. Aqui, ó. Tony Pinga. Ah, o Tony Pinga, isso aí. Ah, e Tony tem um currículo maneiro, né? Mas é sobre mulher, rapaz. Aí, ó. O bagulho é frenético aqui. Pra mim, na verdade... Caraca, que arte estranha, ela tá parecendo um alien nessa arte aqui. Como... fazer o quê, né? O que eu acho engraçado é a camisola roxa. Não, o que eu acho engraçado, na verdade, é que Wolverine arregou pra mulher Hulk. Isso que eu acho engraçado. Depois pega o Hércules ainda. Fazer o quê, né? Agora vem cá, de quem é esse desenho? Do Humberto, não sei o quê? Não é, cara. Não, é. Esse desenho tá horrível pra caralho, hein? Tá feio. É aquela coisa, né? A galera apelando. Lembra cómica, que é esse desenho animado. Agora, olha, essa cena é a melhor de todas, porque é a mulher Hulk dando pra dois caras ao mesmo tempo. Que isso? Foi um pequeno período que o corpo dela ficou separado entre Jennifer Walters e mulher Hulk. Então ela pôde namorar dois caras diferentes. Incrível. Que isso, velho. Não, olha que cara de guido. Não, olha o cara. O cara. Parece aqueles príncipes da. Caralho, que desenho escroto é esse aí, maluco? cabelinho. Tu parece aquele príncipe do Shrek, cara. O primeiro Porra, Shrek com aquele cabelinho. Amigo, amigo, o que importa é o fato. E o fato é, Mulher Hulk é o Catra dos quadrinhos. Eu sei que o assunto não é, foge, mas também toca assunto. O melhor desenhista de Mulheres do Quadrinho é o Adam Ungers, né? Isso. O cara é foda. Falar nisso me lembrou da DC. Olha que legal, ó. Você me lembrou. Ele veio pro Rio de Janeiro uns 10 anos atrás, o Adam Ungers, não foi? Você me lembrou agora. No Castelinho. Vem cá, eu tô dando uma lida nesse do Wolverine. Dá a entender que o Wolverine só não pega este Hulk porque... Rolava um boato que ela dormiu com o Joe Renault. Isso. E ele falou, não, e ela mas falou, eu não vou pegar cabaço, não. Mas essa não é que eu disse, não vou pegar cabaço, não. Exatamente. Aí ele, caralho, ela ficou puta. Não, Jesus, ele fala, não, valeu, vou lá, tô com umas paradas aí pra fazer. Tá. É, ela manda aquele, vem cá, você é bom no que faz, o que você faz é muito bom, né? Ele, pô, não. Sabe o que é? O negócio é o seguinte, estão me chamando ali na esquina, se vira aí. E se falando da DC, vamos falar da Power Girl. Começa bem, né? Ó, Power Girl é outra. Conhecida poderosa. É. Não tem um aqui na que a Power Girl reclama, tanto é que a imagem dela segurando no peito, não de forma sensual, mas segurando normal, que você no peito e falando assim, porra, ninguém critica isso daí, esse do meu decote, mas a intenção sempre foi de criar um respeito, um símbolo, eu nunca cogitei isso, não tem uma parada. Tem uma imagem dessa que ela aponta pro decote e diz que... Ali, na verdade, deveria ter um S. Mas ela só vai usar o S quando ela sentir que merece utilizar o S. Super-homem gay, né? Não gostou do beijinho, né? Porra! Ela, na verdade, dá uma lambida na boca dele. É, deu uma lambida. É, eu não reclamaria. Dá ver o chazãozão, lá boladão, deu um socão na cara dele. Não, e vocês estão reclamando disso? Ah, peraí, vocês são muito meninos juvenis. Olha o poder da Power Girl, ó. Aí, ó. Dá uma olhada nisso aí. Ela pega a Supergirl, né? É isso aí. Pega tudo. É a mulher Hulk da DC, né? É isso aí. Pegar geral. Ela é a mulher Hulk da DC. Entendeu? Pô, tem no Reino do Amanhã. No finalzinho, aquele. É na versão encadenada, não é. Também vai sair. E ela pega o robô também, ó. É que tá o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman no restaurante. Eles falam, ó, esse prato do dia é o prato da Poderosa, né? Fala, né? Uhum. Daí o Batman vira, viu, mas o que que é o prato? Ah, é feito de peito de frango. As indireto, né? Indireto? Uhum. Porra, diretaça essa, né? Já é direto, né? É feito de peito de frango. Ele, tá. Eu já faz uma cara, tipo... Cara, assim, uma coisa que é engraçada é que... Se botasse uma roupa comportada na Poderosa, ia ser uma guerra civil entre os nerds, né? Não, cara, ela ficou alguns meses com uma roupa comportada desenhada pelo Jorge Pérez. Depois no 952. Se eu soube, mas... Ah, eu não li. Aqui, ó, tá aqui a imagem. Ela de roupinha comportada. Não tem graça, né? Tem o jeitão dela legal. Mas no início... A Supergirl é uma pegadora? Não, na verdade a Supergirl é uma gatinha assustada. Porque o que dão... Não, geral pega a Supergirl. Só que é sempre no susto aqui, ó. Tem aquela imagem... Sempre no susto. É, cara, olha. Yeah. Meu, chega aí. Yeah, bora, pum. Pô, era venenosa. Caralho, se você comparar, a reação dela é a mesma com a do Power Girl, cara. Só mudou o personagem. Agora só. Aqui, ó, com o Brainiac 5, ó. Ela toda, eu nunca beijei ninguém. Ai, ai, ai. Aí, ó. Pô, que maneira, essa imagem tá muito bem feita. É o Gary Frank, né? Caramba, muito bom. Ah, não tenho a mínima ideia, eu só tô... Acho que é, ó o fundo, aquele rostinho igual, parece que é o Gary Frank. Não sei. Agora vamos... Legal. Vamos bolar. E o melhor de tudo é o seguinte, é que às vezes ela vai selvagem, a nossa querida adolescente. Como nesse caso aqui, dela com valor, ou Monel, se você preferir. Não. É, só que nessa época era o valor. Primo do Super-Homem. Isso. Aí aqui é numa saga mais recente dos 952 com o Super-Homem zumbi. Nossa, Super-Homem zumbi, cara. Não vai dizer que é a época do Crepúsculo, né? Não vai dizer que é a época que tá o lançamento. Porra! Ó, Pegou também. Também pegou o Robin naquele viadinho e correndo o risco de morrer. Porque olha quem tá ali no final da imagem. É, estelar cheia de ódio. Isso. Nada, nada feliz. E o idiota ali rindo ali no canto, todo mundo rindo. Ele é foda. Não. Acho que assim, a estelar tá. What the fuck? Aquela loura do meio tá com a cara. Fudeu. E o outro tá pensando, caralho, porrada de mulher. Ó, é isso mesmo, cara. Porra, brother, é isso mesmo, cara. Agora, olha o incesto. Olha o incesto. É mole. Parar com essa zoeira, esse peronho. Não, olha só. Não é incesto. Ah, não é não? Primo pode, porra. Primo, são praticamente irmãos. Não. Primo, olha o outro ato. Vai com essa mentalidade aí, De La Rue, que teus filhos vão nascer sem polegares. Ah, cara, olha só, eu vou ter sorte que eu não vou ter. Eu só tenho um sobrinho de 3 anos, então. Enquanto, né? Por enquanto, só tenho um sobrinho de 3 anos. Por enquanto. Ah, vai dizer que quem nunca se envolveu com uma prima? Eu. Redneck, olha o Redneck falando. Ai, ai. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu acho alguma outra interessante. Falando da galera. A gente citou a Canário Negro, eu esqueci de falar uma coisa. A Canário Negro já pegou o Batema. O Batema! Sabia disso aí. Pera aí que eu vou. Vou pegar aqui a imagem. Aí, vai ter muito post. Carmine Infantino, olha aí. Provando. Do Oliver Queen é corno no cu. Aí, Batman aí, não tá de bobeira não, o cara é à noite, rapaz. Esse tem anos 80, né? É um pouquinho, por aí, na virada do 70. Agora, 80. Por exemplo, tirando a sacanagem, a Canário Negro nessa cena, ela são, tipo, solteira ou já tava com o Oliver Queen? Não, ela tava afastada do Oliver Queen, porque o Oliver Queen tava pegando o Hal Jordan. Pô, isso mostra que... lealdade entre herói tem zero, nada. Né? Nada. Ué, a Mulher Maravilha não namorou o Batman? Não, eu acho que ela só deu uns pega. Então, ela também deu uns pega no Robin. Aí, ó. No Robin também? Aí, ó. Tá zoando. Olha aí, porra. Caralho, isso mostra então que ninguém é de ninguém na porra da HQ, né? Isso, cara. É um puta puteiro do caralho. É, cara, é um puta puteiro do caralho. É igual o mundo real, cara. Deu um pote. É igual o mundo real. Se você não cuidar, cara, se você não cuidar, se você não fizer muito carinho, se você der mole, meu irmão, o chapéu de tudo na tua cabeça. Vanderlei da borracharia vai fazer sucesso. Entendeu? E das formas mais insanas. Pô, e a gente nem falou da Poison Eve. Aqui, ó, outra que é vagabundaça. A Poison Eve, pode crer, a Poison Eve tem cara de ser... Ó. Periguete total. Ó, vagabundaça do mundo dos X-Men, peraí. Jean Grey. Não. Mais do que a Jean Grey. Psylocke Japaronga. O olho... Porra. O olho puxou, caraca, a perereca abriu. Maluco, tem uma cena da Psylocke, eu não lembro qual revista da HQ, que tal. Tá, o pessoal tá na piscina, uma parada assim, ou no lago. Aí o Ciclope tá lá, sentado, aí ela vem andando, levantando. A Ciclope fica olhando, ela passa, sensualizando. E a Jean Grey fica olhando assim, ele, hã, quê? Hã? Ó. Tá pensando em alguma coisa? Só que eu acho que o Ciclope esquece que a Jean Grey lê pensamentos, cara. Ó, Psylocke... A Jean Grey... Ó, Psylocke e Phantomex... Phantomex, eu não sei. Eu gostei do título, Buraco Errado. Não, esse vale a pena, vocês já não, viram? Ó. Ah, já sei que vídeo é esse. Ó, olha a cena inteira da Psylocke chegando no Ciclope. Ela lambe o sangue no rosto do rapaz. E pra Psylocke não precisa ter forma não, cara. Ela pode pegar até o morfo, entendeu? Deu mole, ela tá pegando o morfo também, né? O único demérito da mocinha é que ela teve um TNTT, um ratatá com anjo, né? Ela é irmã do Capitão Britânia. Isso, né? Ela é a irmã do Capitão Britânia. Super-homem britânico. Isso, exatamente. Que consegue pegar na Excalibur e colocar para mexer. Deixa eu ver aqui, quem mais? Cara, esse vídeo de buraco errado é muito da hora. Porra, pode crer. Assistam, procurem, ouvintes, procurem. Eu acho engraçado a hora que aquela dublagem, o inglês, o cara fala, motherfucker, como o cara tira sarro aí na hora que entra o negócio. Ó, essa daqui que é a foto da, da Psylocke saindo da água. E o Scott só olhando, e a Jean Grey, que porra é essa, filha da puta? Cara, como eu vou ser sincero, eu já fiz muita homenagem na minha adolescência essa cena aí, cara. Como se a Jean Grey pudesse... Cara, a Jean Grey deve ser uma merda, né? Porque o Scott, cara, de repente, tá lá pensando, cara, olhando uma mulher, você sabe? De repente, a vampira tá lá, sabe? Cara, foi vampira, cara, Psylocke. Não, tudo assim, de repente, qualquer mulher tá lá, agachada, fazendo alguma coisa... O Scott ficou olhando a Jean Grey. E aí, Scott, pensando em alguma coisa? Ele, porra. Tipo, não pode, né? Porque ela vai ficar lendo a mente dele. Não, e o pior é que você pergunta e aí, o que, que a tua cabeça que faz? Perda, né? Você só consegue pensar. Aquela... Exatamente, não, é aquele negócio, né? É, você namorar a Jean Grey e ela perguntava, tava pensando em alguma coisa? Tá distraído? Você, se disser que não, ela sabe que você tá mentindo. Uhum. Mas se você disser que sim, vai dar merda. E agora, peraí. Ainda falta um. Vocês viram, cara? Vocês viram o vídeo? É, o outro agora fica fissurado no vídeo. Cara! Caraca, cara. Ai, ai. É, aqui, ó. Aí tu tava reclamando da Jean Grey, ó. Foi a mesma coisa de um murro na cara, cara. Cara, esse bridge aí do buraco errado é tenso, cara. Foco. Ah, foco. Foco. Cara, o House, acho que ele botou pelo menos umas 35 imagens. É muito mais. Segura aí. Caraca, vocês querem, cara, como é que... Vocês querem falar... Essa daí é Jean Grey com o Wolverine, isso, né? Isso. Não, porque... Isso é um caso, porque velho, não, mas ele tava defendendo. Ele virou, não, porque é Jean Grey, não sei o que, tá. Então, Jean Grey, não sei o que, beleza. Vamos lá. Jean Grey ficando com Pete Park. Como Rainha Negra também, né? Não, como Rainha Negra, ela só ficou com um mesh mental. Ó, Jean Grey dando os catiripapo com desenho de Mark Silvestre. Porra, não tá vindo a imagem direito. É, eu tô vendo que a greve tá fazendo um bom efeito, né? O House fez uma coletânea dele. Aqui, ó. Não tem nada pra fazer, né, cara? Tá, fica só no amarelinho. Dando catiripapo é eu e a sua mãe. Pra que fazer isso? Dando os catiripapo no Wolverine. Né? Não vou mostrar nenhuma cena dela com o Scott. Eu tá fogo aí do Wolverine. Deixa eu ver. Surprise, motherfucker. Deixa eu ver. Vou usar do desenho, mas todo mundo já conhece a história, né? Jean Grey dando um espaguete no mestre mental. É um mestre mental mesmo? Deixa eu ver aqui. É o cara que transforma a Fênix na Fênix Negra. Ah, tá. Mas isso chefe é do desenho. Não, mas isso aconteceu nas HQs também. Chefe e dizem que nessa HQ, que é o o Círculo do Inferno, o Círculo Menor, eu acho que foi até o Change que comentou que foi quando ele ficou bolado com o Wolverine, no sentido assim, de como ele é foda, porque o cara tomou uma porrada... caiu, né, foi lá pro esgoto, e aí ele foi subindo, puto da vida, tanto é que tem aquela a clássica cena dele meio que se indilando, agora é a minha vez, e ele vai subindo, porrando todo mundo, né, não tem um, não é nessa saga que tem essa cena? Qual saga? Do da Fênix Negra, que tem um círculo menor, onde o Wolverine cai no esgoto, depois vai subindo, mantendo porrada em todo mundo. Isso, é. Tá, é nessa saga. Olha a cara de corno no Ciclope. Ah, agora vocês estão percebendo que o buraco é mais embaixo, né? Como é que é? É Surprise Motherfucker. É. Surprise Motherfucker. Surprise Motherfucker. Peraí. Curtiu, né, cara? Curtiu, né, mano? Ah, pode crer, isso tem na HQ mesmo. Eu falei que tinha na HQ, você não tá acreditando mais em mim, é isso? Não, acredito. Não, você acha mas que assim, eu estou mentindo? Perceber... Não, mas só. Mas dá pra perceber aqui que a Jean Grey tá, caralho, que porra é essa? E o... Não me interessa, pegou. Ah, cara... Pegou, tá pegado, entendeu? Então tá. Pensa não. Ajoelhou, tem que rezar, mano. Isso aí. Ó. Aqui, ó. A cara de pau, ó. É foda, cara, é foda. Não dá pra... Essa Jean Grey é uma piranha, cara. Ó lá, pegando fera. Caralho, ela não copou nem o fera, mano. Cara, perdeu ninguém. O jovem mais certinho, né? HQs. E na adolescência. Retconta aí pra isso, cara. Retconta pra acabar com... E na fase adulta é só zoofilia, só. É. Né? Mas retconta... tá aí pra acabar com a moral de qualquer personagem de HQ, cara. O nego mete o retcon, aí... Não é? O nego faz retcon, aí, porra, acontecem as coisas mais bizarras, né? Ou seja, literalmente, então, podemos dizer que X-Men ninguém é de ninguém. Não, nem Homem-Aranha. É. O único que não pode pegar... Só tem dois personagens então, que não se dão bem nessa putaria toda. Ah. Que é que é a Jubileu, porque é virgem e ninguém quer encarar a primeira vez, por enquanto. E o Xavier, porque a pipa do vovô não sabe mais. Pô. Mas ele pega até alienígena, tá Xavier. Maluco? O Xavier é vida louca, cara. Xavier, ó. É vida louca? Xavier pegou a Moira McTarget. Né? Deu-lhe uma... Ah, não. A Moira, calma, sim. Calma. Deu... Rainha Miranda. Deu-lhe uma pelocada tão sinistra que quando ela volta já namorando com Banshee, ela termina na base. Depois... É verdade. Depois, uma mulher lá da puta que pariu de uma galáxia muito, muito distante. Essa daí é quem? É a Gwen Stacy que você essa botou aí? Essa daí é Gwen Stacy. E isso é um perigo do retcon. Vem cá, a Gwen Stacy tá dando pro Blade Verde, é isso aí. E teve dois filhos com ele. Porra, por isso... E depois não é à toa que ela morreu. Pediu pensão, ele matou. Esse Oswald tá parecendo o Tommy Lee Jones, cara. É proposital. Vem cá, outra que é putona é a... É a Spectral, não é? Do Watchmen. Spectral não, só se veste de... Não, putona é Tia May, cara. Aqui, ó. Que porra, isso, cara? Cara, a Tia May saiu até com... Não só troca. Oh, Tia May pra... é a vovozinha do piu-piu da... Aqui, ó. Da Marvel, May. Cara. Porra. Ela saiu com a Butre, cara. Que isso? A Tia May, rapaz. Tia May, uma senhora da sua idade, eu tenho que chegar em casa e ver isso, velho. Vou fazer aqui. Só na azulzinha, né? Só na azulzinha. Ai, meu Deus. É foda, depois... Como é bom ter um especialista no meio da bagaça, né? Surprise, Spider-Fucker! Vou fazer questão de botar no Facebook. Aqui, ó, um clássico! Realmente, o House tá mandando ver o negócio. Aí, Tia May é... Tia May é M-A-Y, né? É, M-A-Y. Porra, não tá querendo carregar esse caralho. Famoso Milf. Não, ela saiu com a Butre também, lembra da fada do Butre? Caralho, ela saiu com a Butre. Saiu com a Butre, ele tava com câncer terminal também, ele tentou sequestrar ela, o Peter ficou boladão. É praticamente o protagonista lá dos Jogos Mortais, né, cara, aquele velhinho. Ah, mas essa da Tia May é clássica. Ela não saiu com a Butre, ela só deu uns tabef nele só. Cara, com dois vilões do sobrinho, a piranha saiu, cara. Ai, que foda, cara. É, né? Octo. Não, ela saiu, e ela ainda saiu com o pai do maior vilão do Homem-Aranha, que ela saiu com o pai do JJ. Ela saiu com o pai do JJ também? Não, peraí, cena... o JJ já é velho, cara. É, aquela primeira cena é com o pai do JJ. Aquela ali é o JJ? Ele é o pai do JJ. Eu pensei que era o Abutre, pô, que tava falando que ela... Isso que traiu o sobrinho mesmo, né? Caralho. Piranha. Aqui. É, vagabunda mesmo. Olha só, olha o que as HQs estão ensinando para nossas crianças. É, óbvio, isso aí. É a arte sequencial do demônio, isso aí. Aí, mais uma. Que bosta, cara. E a Tia May foi a única que conseguiu derrotar o Abutre, no verbo. Ela falou que ela não se arrepende dele, nem que quer que ele morra pro inferno, que vá pro inferno, coisa assim, mano. Eu tenho esse gibi, cara. É desenhado pelo Salbucema, clássico também. Eu odiava o desenho dele. Não gostava do desenho dele? Nunca gostei. É um desenho bem caricato, né? Manjo muito dos desenhos, mas um que eu não gostei foi o do Humberto Ramos. Ah, mas aí ninguém gostou, né? É, amo ou odeia. O Humberto Ramos é seu, ou amo ou seu odeio o desenho dele, né? Entendi. Quem mais a Tia May deu? Eu não gostei do estilo, entendeu? De desenho dele. É um negócio tudo meio grande, meio desproporcional, né? É. Agora eu não tô lembrando mais quem mais a May Parker deu um sossega iaiá. Sossega iaiá. É, a Tia Zona é uma MILF, praticamente. É uma Maturi. A Miss Marvel. Miss Marvel é pegadora? Não. Cara, ela tem história, Miss Marvel. Ela tem história. Warbird, né? A Miss Marvel só tem fama? É porque, assim, ela começou querendo dar pro Capitão Marvel. O Capitão Marvel é um nuco, né? do... Aí ela pegou só os poderes dele, deu uma roubadinha assim nos poderes. Mas depois de um tempo, ela pegou o Magnum. Começou a lista. Vamos lá, vamos começar. O House estudou o negócio. Né? É, House. Ela... Não, é por isso que ele adotou, ele entende. Adotou não, agora ele é pós. É, agora eu sou pós-doutor. Ele é pós. PhD, né? Numa realidade alternativa, ela pegou aquele cara dos Guardiões. Guardião da Galáxia? Guaximin? Não, não foi o Guardião da Galáxia, Guaximin. Não. Foi o... Como é que é o nome do... Espadão é, Supremo. Aham. Que é a versão Super-Homem também, é, né? Do... Esse é o Magnum? É o... Não, esse é o Império. É, Império, é o Império, nome, né? É o Super-Homem da Marvel. No outro lá. Não, o Super-Homem da Marvel não é o Sentinela? Não, cara. Teve várias versões de Super-Homem. Não é assim. Não é assim. Não, o cara tem, não é um paralelismo, assim, pra lá e pra cá. E é uma putaria. E a Miss Marvel pegou a Vampira, né? Quer dizer, a Vampira pegou a Miss Marvel. E pegou tudo dela, né? Pegou os poderes também. Mas aí, deixou no coma. Deixou a mulherzinha em coma. É verdade. É verdade, Emílio. O que mais vocês querem saber aí? Deixa eu ver. A vida privada. Vida privada, vamos lá. Eu sei vamos que lá. A Kitty Pryde quase casou com o Caliban, né? Mas não aconteceu nada, não. É, aí rolou um novo. É, né? tem uma edição. já sei. A da DC, a vovozinha. É puta? Vovozinha. Qual vovozinha? Não, a vovozinha. Vovó Bondade. Ela tem cara de ser sapatona, aquela que pega as meradas. Só do mato. A meninada. Não, ela é. Ela é aquela velha lésbica, né, cara? Porque é aquela porque é... dona de puteiro, né? Braço de merendeira. Não, cara, né? Qual é a missão dela? A missão dela é treinar as fúrias, que são as guerreiras de Darkseid. Um pouco de Apocalipse. Outra que falaram de Darkseid, a Bard. Marda também é ela com Senhor Milagre. O Scott Free, o Senhor Milagre também. Vira e mexe tipo o Arqueiro Verde e a... Mas só que ela fez filme pornô com o Superman, né? Eu não tô sabendo dessa história. Que isso, cara? Cara, porra. Superman fez filme pornô. Meu Deus do céu, olha isso. Vergonha. Pera aí que eu vou colocar aqui pro Barda senhor. Barda com o Super-Homem? É, Barda e Superman. Ainda ameaçou ela, ainda ameaçou ele, quer dizer... Aqui, ó, Barda e Superman protagonizando um filme pornô. Puta merda, era da época do John Binder. O John Binder era doente, cara, eu tô falando. Você já olha a arte e já lembra aqui, a cena inteira. Ainda, inclusive com o diretor. Tô falando, rapaz. Cara, aí, eu vou te falar. Pode crer. Existem épocas na HQ que a lei não existe, né, cara? Olha isso, cara. Exatamente. Barda, cara, ai, que piranha. Os defensores da lei e da ordem não existem, cara. Pra quê? Pô, vocês lembram daquela saga, logo que zerou a DC, claro, depois da 20ª vez que zera depois ela, depois de né? Quê? Crise? Depois da crise teve a saga Lendas. Super-Homem foi pro Apocalipse lá e... Em Apocalipse, isso. Né? E saiu com uma líder rebelde lá, fica pela dona lá também. Eu lembro que... A cena pra quadrinho, pra minha idade, na época era... Nossa, é uma playboy, né? Aquela coisa, né? Não, olha aí essa cena. Isso é logo depois de crise. Logo depois de crise. Essa última que eu botei agora, também é do BR. Pô, quem é essa daí? É a grande Barda. A Barda é a mulher que aparece no... No Batman Super-Homem, que ele tem que... No desenho, que ele tem que... Ela é uma ex-fúria, não é? Isso. Ah, tá ela mesmo que aparece. Ela que ajuda o Superman a resgatar a Supergirl. Isso, no desenho, isso. Né? É verdade, verdade. É, esposa do Senhor Milagre. Que também faz parte da Liga da Justiça do Futuro. Se você já viu no desenho da Liga da Justiça quando aparece aquele episódio no futuro, tá aqui o desenho, ó. Ela é a Mulher de Vermelho, entendeu? É imortal. É deusa, né? E quase deu pro Superman. Nova deusa. E dançava para os Liz. Maya Bella, A gente falou pra caralho. Falamos mesmo. Não vou dizer que a gente chegou ao fim, mas, Dr. House, você gostaria de dar uma última menção? Eu só posso dizer uma coisa. Olha, tem muita putaria nas HQs super-herói, é verdade, mas nada é mais incomensurável de bizarro do que a imagem que eu acabei de colocar aí pra vocês olharem. Ah, não. Caralho! Que é isso, cara? Jesus Cristo! E pela reação deles, vocês vão ver a última. Fizeram isso. Obrigado, Raul. Eu ia dormir agora, eu vou dormir com essa. Não, mas depois você vê as outras, cara. Tem um monte de link aí, cara. Que isso, cara? E olha que você tem cena de humano dando pro monstro do pântano, de uma cega dando pra coisa. Não, a cega eu sei. Mas essa? A cega eu sei. A cega desconta porque ela não vê, né? Exatamente. Ela só sente a textura. É, mas coisa é pedra pura, mulher... meu irmão. O que? Mulher é planca, mulher é bosta, mulher é celulite. Não, essa daí é também feita a mulher de... mulher é cocô. Não, essa daí também é feita de pedra. Ah, cara, tá, pô. A pedra meio mesmo. É, ela era igual a primeira versão do coisa. Coisa antiga era assim. Imagina vocês estão entrando no banheiro, numa festa, a porta se tranca, se parece um CD falando agora você vai dar pra mim. O que você faz, cara? Puta merda, cara. Aí... Eu gosto de chorar, cara. Suicídio é sempre uma opção, não, né? Aí eu te pergunto, você leva na bunda ou você toma na bunda? É igual aquela piada do cachorro na bunda, né? Ou dá um surprise, motherfucker, essa coisa. Mas se você fizer isso, é capaz de você ficar sem pau depois, né? É, pode ser. Tem que ofender de alguma maneira, né? É só o linha aguada depois, né? O famoso linha aguada, tá com o linha aguada. É. Mas é que tá, cara. O escritor mais doentio dessa coisa. Quem que é o doentio que fez isso aí, não, cara? Quem que é o doente que fez isso? Essa cena... Sou com a infância muito triste. Essa cena, se não me engano, foi o Paul Ryan, que era o que desenhava o Quarteto Fantástico nessa época. Cara, que... Essa daí é a segunda Miss Marvel. Era Miss Marvel. É, mas não é a Carol Danvers, né? Era a segunda. Que era uma lutadora. Era uma daquelas que... Ah, da Guerra Secreta, né? Não. Uma daquelas que vieram junto com o Capitão América... Lutador de luta livre, peso ilimitado, que era o Super Patriota, né? Que depois virou agente americano. Sim. Então ela é dessa leva aí, de personagens que foram criados, que tomavam anabolizante pra cacete e ficaram dessa forma. Ficaram super fortes. Ela tomou raio cósmico junto com coisa, né? E o coisa virou esse espinhudo, que vocês podem ver na imagem, e ela virou esse monstro de cocô. Literalmente. Né? Que bosta. Meu Deus do céu. Ou seja, nós temos certeza que o Coisa gosta de coisas estranhas. Nossa, é violento, mano. Não, o negócio dele é pampana, panapana. Pampana. E você, Enes, aproveitando. Considerações finais. É que HQ é isso aí, cara. Isso existe porque tem gente que gosta. E algumas pegações são interessantes, outras são gratuitas, como nós vimos. Mas que é isso aí, cara. Além do massa velho, das lutas, né, cara, a pegação faz parte, eu acredito, né, cara. Você fica interessado, muitas vezes você torce, como o Colossus e a Kitty Pryde, tem momentos maneiros deles mesmo. E é isso aí, cara. É legal e às vezes necessário, igual o massa velho. Tá certo. E Harvey, você gostaria de defender alguém aí? Que teve surprise, a imagem manchada por calúnia. Surprise, é o cara da van. O cara da van é foda, cara. Só tenho a dizer isso. Então, falando sério agora. Não falando sério. Né? Falar sério é um assunto isso aí, né? É putaria, né? Putaria vende, né? Vende em qualquer lugar, né? Na Sibéria, na Alasca. Sibéria? Vende. Os caras colocam isso aí e vai ter os adolescentes punheteiros, né? Vai gerar polêmica. Vai sair na TV americana lá, que é conservadora, por alguns minutos. E aqui no Brasil, os caras ficam no fept, né? Pode crer, cara. O povo aí, velho. Ah, Mr. Poe. A Pro. É. Pro, né? Putz, é foda. Isso é o quê? Guess Garth Ennis? Isso. Surprise. Não vou lembrar disso aí, não. Esse... Eu nunca li isso aí, cara. Isso é bom, cara. Veio numa especial... assim, não tem... Você tem de ler sem pretensões, né? Mas mostra exatamente pra que serve toda a putaria que existe nas HQs. E essa orgia, né? Tem uma liga, né? De super-heróis fazendo com suas coisas. É, exatamente. Não, não. Isso é o Hero Guys. Isso é no The Boys. Ah, o The Boys. É o The Boys. Os caras que caçam heróis. É. Né? Super... Não, o The Boys é o seguinte. É uma mistura da DC com a Marvel. Né? Aí entrou lá um novo membro no grupo principal, que são os sete. Aí a menina lá, toda tímida, ai que bom, eu vou entrar pro grupo principal, aí daqui a pouco juntam todos os homens. Ok, agora você vai passar pelo ritual de iniciação, se ajoelha e chupa. Aonde isso mesmo? O The Boys. outro tá anotando, qual é a edição? Qual é a edição? O The Boys, peraí. Não, só tô... você tem, né? Deve ter, né? The Boys? Vou botar aqui o The Pro. The Pro é foda, cara. Iam fazer um seriado, né, dela, um filme, tava uma época falando que... Adaptar, sim, pô. Sim. Ficaram um bom tempo falando de adaptação, coisa e tal. Acabou que não aconteceu nada, né? A história era bem legal, né, cara? É uma história sem pretensões, cara. É só pra... Avacalhar um pouquinho, é. Só isso. E o cara é politicamente correto. Ela fazendo um sexo horário usando camisinha. Né? É, e quase verdade. Matando a mulher, né? Mas tudo bem. Qual o problema nisso? Deixa eu ver aqui. Cadê a foto do boy? Calma, tô procurando, filho. Não é assim. Calma, filho da puta! Calma! Surprise, motherfucker. Não é assim rápido desse jeito. Achei. Tá vendo? Eu acho as coisas. Ainda achei em português. Porra. Ó, nossa, dá uma olhada aí. Puta merda. Não, engraçado. Essa daí, lembro. Essa daí é quem mesmo? Que? Aqui. Essa daí é quem? Eu não lembro. É uma menina agora, que tá sendo iniciada pro principal grupo de super-heróis. O engraçado é os detalhes. O principal grupo dos super-heróis. A bunda peluda do cara, a bunda peluda do cara ainda é bronzeada, cara. É. Os caras são muito foda. Aham. Tipo, cada detalhe, né? Os detalhes. Eu tô falando isso, tô olhando The Boys nesse exato momento. É, mas é muito bom, cara. The Boys é muito bom. É legal, é bom. Muita gente diz que não é legal e tal, mas eu acho legal. Sim. É sim, cara. Tem várias paradas assim, bem boladas, né? No The Boys. Sim, sim. Mas vai, encerra aí, Delaney. Senão eu vou ficar infinitamente falando. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho mais nada, mas, tipo, fiquei muito decepcionado. Algumas pessoas, algumas super-heroínas que eu achava que eram de respeito, dignas de se apresentar pra família, mostraram-se verdadeiras vagabundas. Mas esse que é o problema. Se você souber do passado. Da sua companheira, você não casa nunca na sua vida, entendeu? Que isso. O House é esse sério ácido, né? Exatamente. Como uma boa dose de Vicodin. Aqui, ó, uma outra cena aqui do... Ah, o Leonardo colocou o The Pro aqui, ó, no Facebook. Ah, não, pela Ria doente, cara. Ué, não pode botar The Pro? Ele coloca as imagens e fica na esperança de que a senhora Della Ria veja e se empolgue, entendeu? Não, esse último aí de que esse aqui, esse é o The Boys. Outra cena. Cara, outra cena do The Boys. Mas aí é a menina falando pro namorado do Hero Gasm, que é um evento que ocorre a cada 2 anos. Com todos os super-heróis. A mulher tá chorando e tá cuspindo sangue. É isso aí. É. Vem cá, The Boys não é pra ser sério, né? É pra ser sério, rola uma conspiração. É pra ser sério e algumas coisas são avacalhadas, não, o cara, como o Guardiã ele faz. Cara, é o pai do Michel, entendeu? É. Prestigiar o papai. Tipo, tem um dos caras que ele perde a namorada porque ele segura nos braços da namorada e um super-herói atropela a mulher e ele fica com os braços dela na mão. Porra. Exatamente. Radical. Ah, o The Boys, cara, esse, o Hero Gasm é o seguinte... Como você pegar, na verdade, são um bando de drogados e tal, e pervertidos no mundo do The Boys, o Hero Gasm é basicamente quando tem essas mega sagas da Marvel, da DC, que eles vão todo mundo junto vai enfrentar não sei quem no planeta tal. Aí eles fingem que eles vão fazer isso e vão pra uma ilha ficar só enchendo a cara, usando drogas e trepando. Assim, é isso que eles fazem. Ó, pra você ter uma ideia, aí, capa da edição número 2 do Hero Gasm. Dá uma olhada aí. Caramba, cara, decadente isso, né? Ah, o Hero Gasm. Caralho. É, mais ou menos é bizarro, assim, The Boys. Cara. Acho muito maneiro, cara. No The Boys, como é de uma editora que não publica muito quadrinhos super-herói, não tem aquelas coisas tradicionais, parará, parará. Ah, a continuação aqui da cena. A Dynamite, né, editora? É, a Dynamite. Ah, eu pensei que era boom. Não, mas... Aí o que acontece? Como não tem essa. Não dá pra ler. Ah, não. Nem sempre vai dar pra ler a imagem, cara. Eu tô precisando da internet. Mas isso é depois do ato ou antes do ato? Não, isso é antes. Aí é quando a galera ouve o que o principal lá falou, né? O patriota. E aí eles resolvem participar também, né? Ah, já que é pra dar trote, né? Chega aí. E o que que ela faz? Ela, pelo visto, recua. Não, nesse momento ela recua, mas depois ela cede. É aí que ela vomita, aquela coisa toda. Entendeu? Só que, como ele tem essa liberdade... Ó, um dos melhores heróis da série The Boys. Quem vai adorar vai ser o nosso mafioso. É o super-herói russo. Oh, ele sumiu do mapa, né? Não participa do cast, nada. Quem? Olá. O russo? Ou o mafioso? O mafioso. O mafioso é um chapado. É, ele tá famoso no Facebook, paquito, né? Mas só fala sobre rebeldia. Esse pessoal de serviço social é assim mesmo. Comunistinha, né? Comunista de faculdade. Esse pessoal esquece que tem que ganhar dinheiro, acho que é assim, tem que ficar querendo salvar um serviço mundo. Social é ficar ajudando os cara, outros. Cara, encerra o podcast, filho da puta. Não, porra, pra mim já encerrei. Nossa, você que pediu tanto. Porra, presta atenção! Dá tchau pros outros, porra. Pessoal, tchau, a gente ficou falando sobre mulheres aí. Até o próximo podcast.